9-9-2-5. Só tem contato com o tráfego. O senhor poderia confirmar qual a saída para Brasília? Saída para Brasília é ABO, transmissão alerta. Autorização nessa frequência, aguarde instruções. Obrigado. Pushback acionamento azul 9131, posição 9. O azul aguarda, já liberou o tráfego da remota? Aguarde instruções. Aguarda, 9131. Por nada, obrigado, teve. Até mais. Celemia 201, contato radar, sobe para o nível 360, saída da EL. 360 da EL, poderíamos ir lá com proa de Leda? Leda está presente, após Leda Bridge 6201. Leda após Leda Bridge 6201, obrigado. Copia agora, 9923. 9923, autorizado Guarulhos, 360, ou seja, 16. Decola da 10, curva direita, Israel Leda Bridge, controle 1208, aciona 5555. Do Guarulhos, nível 360, conforme rota do plano de voo, após o Lua no meio, decola da pista 10 após curva à direita, saída da Euleda Bridge, transponder 5555, controle 1208, gol 1923. Tá confirmando, transponder é 5555. 5555, gol 1923. Gente, chama o pushback acionamento, gol 1923. Gente, gol 1923. 5, controle. Prossegue em condições visuais, tem frequência livre. No limite da terminal Aracaju, chame Aracaju no 20, decimal 3. Frequência livre, chama Aracaju no limite da terminal 120, decimal 3, arco 05. Guarulhos, nível 340, Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu VOR, direto Trive, direto Poços de Caldas. Decola da 10, com curva direita, da Real Leda Bridge, aciona 5557 na saída 208 da 3663. Da 3663, cotejamento correto, chama pushback e acionamento. Camará, obrigado. Da 3304, México 2, Paulo. 304, destino Brasília, na escuta, por favor. 3304, prossiga. Tenho cópia, tá pronto? Só um minutinho, sabe? Autorizado Brasília, 380, Upper Zulu 17. Decola pistão 10, primeira curva direita, na saída árvore, elefa. Controle 120, decima 80, transponder 5567. Decola da 10 com curva à direita, saída árvore, elefa. Controle 120, decima 80. 3304. 3304, protegimento correto, chama o pushback acionamento. Chama nessa, pushback acionamento, 3304. Salve, tomador 35345, para o SAT, fica ao 27. Deu agora, Engenho 9, decimal 8. Engenho Alfa, ponto 0 da 9, torre 9, 8, 6, altimetro 0, 2, 1. Tátio Uno, Índia Alfa, torre 1865. Azul 9131, portão 09, autorizado, chama táxi. Livre, pushback acionamento, azul 9131. Gente, 6312. Autorização Recife 390, por gentileza. Chegar 6312, autorizado Recife 350, Operista 58, decola da pista 190, primeira curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, sala 5565. Estimativo conforme 350, tá? Recife, Operista 58, curva esquerda, Puca, Caju, 208, controle. É assunto transponder, 6312. Chegar 6312, contagiamento correto, chão, pushback, acionamento. Salvador, Chalé 6225 chamou só, a transição muito baixa. A autorização para Brasília no 340 do 6225. 225 está pré-autorizado 320, copia ou guarda coordenação 34? Copia 320, 6225. Chamar 6225, autorizado para Brasília, nível 320, Opera Whisky 10, decola da pista 10, curva à esquerda, saída Momo, após transição Lidia, November, India, Delta, Sierra, Alfa, controle 120.80, transponder 5564. Autorizado Brasília no 320, decolando da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Nitsa, após Nitsa, Puído, Nipano Whisky 10 até Formosa, controle em 120 decimal 8 e transponder 5564, Xenair 6225. 6225, atendimento correto, chama para chegar questionamento. Chama lá. Portão 05, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, da 3663. Para o táxi azul 9131, 110 a bordo, 3 horas e 30, alterna Natal. Avião 31, confirma o teu B? 110. 110, táxi via Patinho, Índia Alfa. Vamos esperar o 10, Salatônio, no 862. 1-0-2-1. Pátio 1, Índia Alfa, 1-8-6-2, azul 9131. Foi 3663 na escuta do solo? 3663 na escuta. Gente, mantém posição e aguarda só o tráfego da Azul, já iniciou o táxi no Pátio 1 passar a retaguarda. Após o mesmo autorizado, chama táxi. Estimativo, mantém posição, aguarda o táxi da Azul, passar na retaguarda, chama 3663. Trilho 2223, Centro Recife, no 288, no 260. 288-260, obrigado. Olha o trip 5345, curvando aqui já à direita, possibilidade de aprovar da presente. Trip 5345, Leda da presente, após Leda eu, descontato radar, sobe para o nível 380. Eu da presente, sobe para o nível 380, 5345. 345, Leda da presente. Após Leda, eu disse. César, Leda, Leda. Informação, pronto pra cópia? Corra 605, Galeão, tá ligado? 360, Upper Zulu 1-0. Decola da 1-0, curva direita, Nadael, Leda, Brice. Controle 1208, Astana 5566. Do nível 360, Upper Zulu 1-0, na saída da El, Leda, Bridge. O controle em 1-2-0-8-0, o transponder é o 5566, o 1-6-0-5. 1-6-0-5, atendimento correto, não precisa de acionamento. Portarado. Da Bonf, voando Bonf, desce para 4000, ajuste na 021. 7, na flor de Bonf, desce para 4000, Bonf, 1021. Obrigado. Bom dia, TAM 3859. 3859, Curitiba, copia? Copia, prossiga. TAM 3859, autorizado Curitiba, 360, Upper Zulu 21, decola pistão 1-0, curva direita, saída árvore, eleva, controle 1208, aciona 5573. Autorizado Curitiba 360, Pesolo 21, decola da 10, direita, árvore elefa, 208 e 5573. 3859. 3859, completamente correto, chão, puxa, pega só na mesa. Vamos lá, obrigado. Saulo Salvador, gol 1923 para o pushback, acena nessa posição 06. 1923, portão 06, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Livre pushback, acionamento, rapaz, ataque, bono 906. 923. Paulo Azul 4299, está na posição 3 para pushback, acionamento. Azul 4299, portão 03, estou ciente, mantém isso, tudo em aguarda. Aguardando, Azul 4299. Está na escuta. 3666, está na escuta. Você tem estimado para iniciar o táxi? Já está iniciando, senhora. Está com 145 a bordo, alternando Galeão, 4 horas e 14 minutos. Você tem autonomia? Estimativo, 4 horas e 14 minutos. Salvador, Azul 9131, passando 1500 na PUCA. Azul 9131, contato radar, sabitário nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, Azul 9131. Trip 5345, Centro Recife no 251, no 3325. 251, 1-2-3-3-5. 1-3-3-2-5, a secundária, 5345. 3325, chamará, bom dia. Bom dia. 3663, autorizado inicial táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre 1862, altímetro 0021. 1021, tá livre o táxi, no ponto de espera 126, tá? 3666. Salvador, voo 1923 para o táxi, 169 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Você não sabe? 169. Voo 1923, táxi autorizado, pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 90, torre 1862, altimetro 021. Cheque livre, táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 90, torre 1826, com 1025, voo 1923. Azul 4299, coordena com a equipe de solo, após a passagem do Boeing da Gol à retaguarda, puxa, aciona, chama o táxi. Após a passagem do Gol à retaguarda, coordenando o pessoal de solo, autorizado, puxa, check, acionamento, azul 4299. Salvador, muito bom dia, 3521, no seguinte da Juliet, 160 para a Vitória da Conquista. 35221, Vitória da Conquista, tenho 200. Aguarda a coordenação do 16? Aguardo para 160, 221. Meia 3 do 1 do 7 Planzio. Estimativo, senhora, está fazendo um pequeno desvio, está retornando aqui, só uma nuvem. Tenta positivo aí, pelo. Mas desvio pelo 163 e 9. 91031, chame esse triciclo 1-2685, alternativa 125, decimal 45. 12685, alterno 1-2545, azul 9131. Salvador, bom dia, da 3663, no perfil da Adael, Leda, Brinde, cruza 1600. A 3663, contato radar, para o 340, após 2010, hoje direto Leda. Leda, da 3663. Desça para 2010, o ajuste 10021, autorizado final de aeroporto, pode estabilizar o localizador. 2000 com 1021, a sua tarefa estabilizada no LOC 6309. Solo azul 4299, está com 119 POB, o alternado Ribeirão Preto, autonomia 4 horas e 42. 4 horas e quanto? 4 e 42. Azul 4299, taxa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torno no 862, altímetro 1021. Fono 021, altímetro, ponto de espera 186, azul 4299. 3529, escuta. 221, escuta. Eu não estou conseguindo contato com o centro Recife, então eu sugeri para o centro que eu autorizasse inicialmente 200 para não atrasar o tráfego. Assim que eu conseguir contato, eu modifico o nível para 160, pode ser? Afirmativo, pode ser, pode ser, aguardo. 35221, autorizado vitória da conquista no 200, direto, da escola da 10, curva direita, árvore elefa, controle 1208, aciona 5576. Zado no 200, para o vitória da conquista, da colagem da 10, direita, árvore elefa, após DCT, controle 1208, transponder 5576, 35221. Tem questionamento na posição 7-1605 da Gol. 1605 da Gol, 07, autorizado, chama táxi. Portará para o táxi no 605. E qual 6? 86, tem um bom dia, até daqui a pouco. Solo Salvador, Xenair 6225, solicita acionamento na posição. Chamará pronto para o pushback, 6205, grato. Afirmo para o pushback. Salvador, Xané 6312, puxa. Confirme. É o Xané 6312, puxa acionamento no 10. 326, contato radar para o 360 na saída da El. 360, sem resistência da El, gol no 923. Trip, autorizado nível 160, negativo 207. Ok, então autorizado no 160, 5221. O 26 foi direto da El. Direto da El, gol 923. Sam 3304, a posição é a 4, pushback e acionamento. 3304, ciência, número 2 do setor, mantém escuta e aguarde. Nasco, escuta 3304. Sono 605 da Gol, 3 horas e 30, alternando Campinas, a bordo temos 161. 605, táxi autorizado, passo 1 no Inter e Alfa, ponto de espera da 90, torno no 1861. Ponto de espera, torre 1865, Gol 1605. Ponto de espera 1860. Número Chanel 6205 para o pushback. 6225, consciente após a passagem do tráfego da Gol retaguarda, autorizado pushback, chama táxi. Após o Gol, chamará táxi 6205. Ah, 3663, chame Centro Recife, 1251, alternativa no 3325. Segundo, 3325, tá 3663. Solo, Oxané, 6319, após de ligar. 6319, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, 6319. Solo, seria algum estimado para o pushback do 6304? 304 vai guardar o pushback, o aeronave da Oxanel vai estar iniciando o pushback no setor, que a aeronave também está autorizada no 1-0. Bem, 3304. Para o táxi Oxanel é 312, estamos com 1-0, 4 horas de autonomia, alterna Recife, Salvador. Gente, usando o PLB? 1-0. 1-1-0, gente, 6225 inicia o táxi, vai seguir, 6312, inicia o táxi, vai seguir o tráfego da companhia que está iniciando o puxo no 01. Quando no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-6-12, altímetro 1-0-2-1. Afirmativo, inicia, vai seguir o tráfego.